Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, o primeiro de 2013, e hoje vamos até ao lado negro da força. É isso mesmo, bem-vindos ao primeiro Conversas de Esquina do ano de 2013. Bem-vindos, estivemos parados na altura do Natal e da passagem de ano. Também temos direito a doces e a alguma festa, mas regressamos. O primeiro Conversas de Esquina de 2013 traz Rui Sinel de Cordes. Muito boa noite, pá, muito obrigado. Olá. Por teres aceito convite. É, boa noite. Maravilha da rádio gravada. É rádio gravada em direto. Parecia meio-dia, afinal. Como nós costumamos dizer. Rui Sinel de Cordes, um dos meus humoristas preferidos, se não mesmo o meu humorista preferido. Ok. Eu sei que pagava 50 euros para vires aqui, mas pensava que os elogios... Ah, não falamos sobre isso. Rui Sinel de Cordes é convidado de hoje, a conversa de esquina está de regresso. A primeira pergunta que eu te faço, Rui Sinel de Cordes, é a seguinte. Eu li, por aí, dizem as más línguas, que tu entras no Urban e consegues sair sem pagar. Explica-me como é que é possível. Onde é que tu ouviste isso? Ah pá, disseram-me. Não, é mentira. Tenho muitos amigos que fazem questão de me pagar bebidas. E pronto, é isso que acontece. Mas como é que tu sabes essa história? Epá, li por aí. Há pessoas que falam sobre, é que sobre se, isso. Se isso já está a ser escrito, não é bom sinal. Nomeadamente uma pessoa careca que costuma imitar o Ronaldo e o Bruno Nogueira. Ele disse isso? Disse. Não, pá, o que se passa é que tenho bons amigos que costumam ir comigo e me oferecem bebidas das suas garrafas. Basicamente é isto. Mas como é que é ser uma pessoa conhecida na noite? É muito diferente de ser um anónimo? És muitas vezes abordado? Pá, sim, de vez em quando há noites. Depende também de com quem estou acompanhado. E é interessante teres começado a entrevista pelo mais importante. Sim, sim, sim. Pela noite e sou conhecido na noite. Também é o que eu me preocupo mais quando acordo. É ser reconhecido à noite. Não, pá, depende com quem vou. Se for com uma mulher, raramente me incomodam. se respeitam mais o facto de a privacidade, sim. Sim. Se eu estiver sozinho ou com amigos, é natural pedirem para tirar uma fotografia ou isto ou aquilo. Ou dizerem bêbados, és o maior! Que é uma coisa que eu ouço muito. Oh, ganda maluco, nunca te disseram isso? Não, isso não. E eu prefiro, mantenham assim, eu não gosto muito do ganda maluco. Prefiro, és o maior, és o rei, eu gosto. Gosto de ouvir, estou a beber o meu gin e recebo esses inputs e é engraçado. Mas, e no dia-a-dia, quando estás na rua, és facilmente reconhecido? Abordam-te, falam contigo? Como abordam é que... menos, porque ajuda a não estarem, as pessoas não estarem bêbadas. Ajuda, sim, bastante. Então abordam um pouco menos. Mas sim, acontece normalmente. Mas nada especial, as pessoas são... Nunca tive nenhum problema com ninguém. Nunca ninguém foi desagradável comigo. Nunca. Em 4 ou 5 anos de eu estar a ser desagradável na televisão, nunca ninguém foi desagradável comigo ao vivo. As pessoas não têm muito esse hábito de se abordam é porque têm alguma coisa positiva para dizer ou querem tirar uma fotografia ou isto ou, sim, aquilo. Não têm muito o hábito de abordar para dizer mal ou para incomodar. E por isso, claro que à noite é natural que seja mais, porque as pessoas já estão um bocado bebidas e estão num clima de festa ou num ambiente com outros amigos também, e é natural haver mais isso. Mas durante o dia também acontece. E a tua relação com os Açores? Como é que chegou ao extremo? Não há extremo nenhum. Não há extremo. Ficaram insatisfeitos. Eu também fiquei insatisfeito. Mas recebeste algumas ameaças? Sim, na altura, por e-mail e tal. Mas não sei, já lá vai tanto tempo. Desde aí nunca mais lá voltei, tal como também não voltei a uma série de outros sítios que fui em Portugal. Mas como é que tudo começou? Nada, foi simples. Quando passou o programa na altura sobre os Açores na televisão, houve uma série, alguns milhares de açorianos que levaram a mal algumas coisas que eu disse. Então fizeram umas petições e mandaram uns e-mails para a SIC e para mim, isto e aquilo. Mas depois também rapidamente... Mas rapidamente já esqueceram o... Não sei se eles esqueceram, mas rapidamente depois também se deixou de falar disso. Isto é tudo como... Estavas a falar há bocado, tiveste aqui um convidado da Casa dos Segredos, um concorrente... Porque há 3 meses já ninguém sabe quem é que são os concorrentes da Casa dos Segredos. A não ser que façam outra com os mesmos concorrentes como fizeram agora. Sim. Porque de resto... E é um bocado assim em relação a tudo. Acho que Portugal não tem grande memória. Não tem grande... E serve para o bom e para o mau. Serve para facilmente nos esquecermos dos nossos ídolos e perdemos os nossos ídolos com muita facilidade. Seja na música, seja no sejam atores, ou seja o que for, humoristas também. De vez o caso do Hermano José ou do Gato Fedorento que tinham e continuam a ter, mas que os primeiros fãs, se calhar depois foram os primeiros também a dizer mal deles, e isso acontece muito em Portugal, não há uma grande memória. E depois também é para as coisas más. Eu costumo apontar o exemplo, não vou dizer agora, mas costumo apontar o exemplo de alguns humoristas que fazem coisas muito más e passado 6 meses já ninguém se lembra, já podem voltar a quase fazer um reset e começar do zero. Estou a falar de humoristas, há casos também na música e atores que fazem coisas horríveis, então parece que estão a fazer revista à portuguesa, como a seguir já estão no cinema a fazer um filme hiper dramático. Não que não possam fazer, mas percebes o que eu estou a dizer? Não há um grande castigo, entre aspas, por parte das pessoas aos nossos artistas. Mas isso também não tem a ver só com o meio artístico, tem a ver com um bocado com tudo. Outro caso que tu tiveste e que também foi bastante falado e bastante abordado, isto também porque foi na RTP, foi a situação de Eunice Munhoz. Arrependes-te da piada que fizeste? Não, nunca. Aliás, a questão dos Açores, Eunice Munhoz ainda não desapareceu totalmente, porque há pessoas como tu que fazem questão de voltar a trazer isso anos depois. De voltar a falar nisso, mas sim, toda a gente, não te sintas mal, toda a gente faz esta pergunta da Eunice Munhoz ou dos açorianos ou disto ou daquilo, mas sinceramente isso foi uma coisa que foi mais alimentada na altura até pela comunicação social e depois por pessoas que continuavam a perguntar isso, então o tema quase parece que não chegou a morrer, mas eu pronto, foi uma piada que faria novamente exatamente da mesma maneira. E não tive nenhum problema direto com isso, tirando alguns telefonemas de mídia e pronto, nada. Mas nunca chegaste a ser contactado pela senhora? Não. Tive uma vez uma conversa com a neta dela numa festa, uma curta conversa e nada mais. E pronto, a partir daí o assunto... Sim, o assunto pá, nem afetou nada a tua carreira, nem as próprias participações no Sampaio. Isso não sei, isso não faço ideia, tendo em conta que o filho de Anísio Munhoz é um dos meus produtores da RTP2, não sei até que ponto não afetou a minha carreira, mas não faço ideia, também não me preocupo muito com isso. Na altura houve quem disse que a exposição que eu tive na altura por causa disso... Foi benéfica. Que tinha sido benéfica, ou que... Pá, eu nunca penso muito nisso, nunca penso... Nem nunca faço nada a pensar se vai ser falado ou se vai ter exposição ou não. Mas se calhar ajudou, se calhar prejudicou. Não penso nisso. Falando agora um bocadinho da tua carreira, eu lembro-me de te ver no Fogo Posto, na altura na SIC Radical, um programa de José de Pina. Eu acho que foi um programa muito maltratado, porque era um programa realmente engraçado e realmente interessante, em que havia vários sketches, mas nada dava a entender a tua incursão pelo lado mais negro, pelo lado mais negro do humor. Sim, eu não participei assim tanto nesse programa quanto isso, em termos de... Eu acompanhei o processo todo, até porque... Chegaste a fazer um sketch do John Lennon, chegaste a fazer um sketch do padre, que te foste confessar e tudo mais. Já na altura tentava aparecer em sketches que tivessem alguma coisa a ver comigo, ou com o humor que eu... Não é à toa que tu referiste esses dois, e que são dois sketches que eu hoje em dia poderia fazer e ninguém estranhava. Que é um que eu sou um violador e o outro que sou o assassino do John Lennon. E eu já na altura fiz isso porque eu estava já a preparar... esse programa foi feito com o José de Pino e o Filipe Homem Fonseca e depois convidaram-nos a mim, ao Salvador, ao Alex e ao Zé, que tínhamos um grupo na altura, que era os Alcoólicos Anónimos, e nós funcionávamos sempre como grupo. Fazíamos espetáculos ao vivo e essa foi a primeira participação num programa de televisão. E nós, eu estive envolvido em tudo, desde a escrita com o Pina e com eles todos e estava quase sempre presente. Mas já na altura apareci pouco, para já porque eu não tenho grande vocação para, e na altura tinha ainda menos para trabalho, para um trabalho mesmo de ator, percebes? Eu não tenho grande vocação nem talento para fazer personagens com as quais eu não me identifico, não tenho vontade, não apetece, acima de tudo não apetece, não sou ator. Se tiver que fazer alguma coisa relacionada com o trabalho de ator, em alguns sketches que eu faça de um programa meu, ou sei lá, noutra situação qualquer, faço se gostar da situação e se me sentir bem a fazer. Não me peçam para meter uma cabeleira e para pintar os lábios e fazer de mulher, por exemplo, que eu jamais iria fazer isso. Mas chegaste a recusar papéis no próprio Fogo Posto que te propuseram? Não foi recusar papéis, mas não nesse sentido de diva, mas mais numa tipo, eu não te identificas com aquilo? Não sou bom a fazer isto, na altura o Salvador fazia muito melhor, o Alex também, o Zé também, e deixei mais isso para eles. E depois também na altura já estava a pensar em seguir a solo e de uma vez por todas assumir de uma maneira... 100% vincada o humor negro e fazer coisas quase exclusivas com o estilo de humor que eu me identificava mais. Então na altura eu também me defendi um bocado a aparecer em coisas que eu não me identificava muito. Não é o humor que eu não me identifico, eu posso achar muita graça a uma coisa e não querer fazer eu, ou gostar de ver outros a fazer e rir-me, e se calhar se fizesse eu não ia achar piada. E foi isso que aconteceu um bocado na altura. Por isso é que esses dois, eu gosto muito desses dois sketches que eu entrei. Não porque entrei, mas porque já gostava na escrita e identificava-me que eu podia fazer aquilo e entrei nesses sketches por causa disso. Depois apareceste assim radical novamente no Preto no Branco. Tu muitas vezes referes que toda esta estratégia na televisão foi essencialmente para promover os teus próprios espetáculos ao vivo. Sim. Mas tu tinhas a ideia ou tinhas a noção que isto poderia levar ao boom que levou e depois aos consequentes programas que tiveste? Não, essa noção vai crescendo, não é? Vai aparecendo aos poucos, à medida que vais fazendo coisas, vais cada vez mais ganhando noção que estás a crescer, ou que é possível fazer mais isto ou mais aquilo. Eu na altura, a ideia era essa, eu ia estrear o Black Label em 2009, e precisava de público. E precisava, acima de tudo, de que as pessoas que fossem ver o espetáculo soubessem o que é que iam ver e fossem porque queriam ver o humor negro. E o Preto no Branco surgiu nesse seguimento, de eu ter um programa que e não é à toa que é o programa mais agressivo que eu fiz até hoje em termos de humor, porque eu queria criar ali uma divisão nas pessoas, houve pessoas que testaram e houve outras que adoraram. E eu pretendia isso, porque só as pessoas que gostam muito de uma coisa que depois também pagam um bilhete para ir ver ao vivo. Não interessa ter, sei lá, 500 mil fanzinhos ou admiradores, mas que no fundo não gostam assim tanto. É preferível ter 10 mil que gostem muito. E eu sempre pensei as coisas assim, não vale a pena ninguém te odiar, mas também ninguém gosta assim tanto quanto isso. É possível ser odiado por, sei lá, por 500 mil e adorado por 20 mil, porque eu prefiro a força desses 20 mil, vão ser mais úteis para mim, porque o que eu gosto de fazer é stand-up comedy, e nós precisamos de público e precisamos de pessoas que paguem bilhetes para ir ver os nossos espetáculos. E eu então prefiro ter esse tipo de público que perceba o humor que eu faço, que goste realmente e que, pá, depois vá ver ao vivo também. Porque também é uma das coisas que gosto de fazer e eu sinto, e há bocado estávamos a falar do LX Comedy Club, nós vamos agora regressar, uma das coisas que eu gosto mais neste projeto é que temos tido sempre uma crescente público, principalmente quando o LX Comedy Club sou eu, o Salvador Martinho, o Ricardo Vilão e o Luís Franco Bastos, e sempre que vamos a um teatro novo ou a uma cidade nova, como aconteceu com Porto, Leiria, Guimarães, Barcelos, sempre que voltamos Caldas da Rainha, quando voltamos temos sempre mais público. Na segunda vez, a terceira vez temos ainda mais, a quarta vez temos mais, ou seja, significa que o espetáculo ao vivo é bom e que as pessoas voltam para ver o novo. E eu acho que isso é o mais importante, é essa força da comédia ao vivo, que em Portugal tem fases, há fases em que está muito forte e está muita gente a fazer coisas, e depois às vezes há muitos anos em que os humoristas estão a fazer televisão, ou não têm tempo, ou não lhes apetecem, também não é direito deles, mas esquecem-se um bocado da força do espetáculo ao vivo, e principalmente Portugal é um país tão pequeno, mas tão isolado nas... Basta ir, por exemplo, fomos a Barcelos agora, foi a primeira vez, tirando o Levanta-te e Ri, tinha sido a primeira vez que alguém tinha feito stand-up comedy em Barcelos, o que é absolutamente ridículo em 2012, serem quatro gajos que vão lá pela primeira vez, quando já existe stand-up há 15 anos em Portugal, ou 20, e ser a primeira vez que estava a haver lá no auditório onde fomos stand-up comedy. No Montijo a mesma coisa, no Centro Cultural do Montijo, pá, que leva para aí 500 pessoas, ou 400, é hiper moderno e uma das melhores salas onde tivemos, tirando também Levanta-te e Ri, foi a primeira vez que houve stand-up comedy à bilheteira no Montijo. Pá, isto é ridículo, o Montijo é a 30 km de Lisboa, 40. E pronto, e é um bocado isso que andamos a fazer. É também não gosto de chamar pioneirismo, porque parece que somos nós que inventámos isto, não é isso, mas a partir do momento em que vamos a sítios e pensamos que já vamos encontrar um público que sabe perfeitamente o que é que se vai ali passar e o que é que vai ver, e depois descobrimos que é a primeira vez que está a acontecer aquilo lá e que é a primeira vez que as pessoas estão a pagar do bolso delas para ir ver um espetáculo que metade da sala nem sequer sabia o que é que consistia. Pronto, isso é que é giro. Depois, claro, levarem às vezes com humor negro na primeira vez que vão ver stand-up comedy, ainda é um choque ainda maior. Mas voltando a centrar na questão do Black Label e no Preto no Branco, tu sentiste na altura que havia uma falha, uma brecha onde te poderias colocar na questão do humor, já que estava tudo muito mais, falava-se na altura muito no humor inteligente e tudo mais, tu sentiste que com o humor negro poderias marcar a tua posição e que havia ali uma falha onde te poderias encaixar? Sim, isso para mim sempre foi evidente, mas não é por causa disso que eu faço o humor que faço. Faço porque desde criança, que é o estilo de piadas que me saem, ou as coisas que desde que eu dizia à mesa nos jantares de família, ou com os meus amigos na escola, desde os meus 10 anos ou 8 anos de idade, sempre fui sádico, sempre gostei de me rir das desgraças que aconteciam, ou sempre gostei de ver o lado engraçado nas coisas más. E pronto, eu já fazia stand-up comedy há alguns anos antes de decidir lançar uma solo, fazia neste grupo que tinha falado há bocado, fazia com eles, mesmo os sketches que fazíamos quando era eu a escrever já tentava dar um toque mais negro ao humor, e já fazia isso, e é o único humor que eu sei fazer, sinceramente. No outro dia estávamos num restaurante e estávamos a ver quem é que conseguia fazer um trocadilho e ninguém conseguiu, e há pessoas que fazem trocadilhos fazem 20 por minuto, se for preciso, com a maior das facilidades. Estão a perguntar a que horas vens. Quando é que isto acaba? Mais meia hora, não é? Isto é uma hora? Mais 40 minutos, mais 30 e poucos minutinhos. Ok. Podes responder. Vou responder. E pronto, é o humor que sei fazer. Agora, identificava que na altura, e tinha pena, porque eu ia muito e continuo a ir. Na altura, nem sempre tinha ido a Nova Iorque e tinha ido a Edimburgo ao festival. Pá, e via imensos espetáculos de humor mais ofensivo, e o espetáculo que ganhou em 2008 foi, em 2000 e tal espetáculos, foi o espetáculo dos mais ofensivos que eu já vi na vida. Ou seja, o humor mais ofensivo está muito implementado no Reino Unido e nos Estados Unidos. Não é à toa que ainda no dia o Salvador Martinha estava a falar nisso, uma entrevista que deu ao Rui Unas, e o Salvador estava a dizer isso. Eu, quando vou a Edimburgo com eles, que é um festival que nós vamos todos os anos em agosto, pá, tem em 10 espetáculos de stand-up vamos ver 6 ou 7. São tem que estar a ver espetáculos de um humor mais ofensivo, e é mais difícil para mim encontrar um humor de observação ou um humor mais leve que ele se identifica, porque a grande tendência é essa. E pronto, eu identificava isso cá como uma falha. Claro que já havia pessoas e continuo a ver, e não gosto de andar com a bandeira nem andar a dizer que inventei isto ou aquilo ou que fui o primeiro, acho que isso não interessa. Já havia pessoas a fazer, pá, mas não de uma forma tão vincada e tão contínua como eu faço desde 2009. Mas tu, enquanto criança, e usando essa expressão que tu usaste, que gostavas das desgraças e das coisas mais sádicas, não eras visto um bocadinho como uma criança um bocadinho conveniente? Ou mal educada, mal criada? De vez em quando tinha alguns problemas. Porque não é normal uma criança de 8 anos saber de uma desgraça e começar-se a rir. Não sei se era 8 anos, mas sim, eu desde a minha avó costumava-me dizer que ia-me... Que ela vivia ao pé do... Andei ali no Colégio João de Deus, ali na Alves Cabral, Colégio de Betos. E a minha avó morava na Alves Cabral e ela ia-me lá ver brincar quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. E ela ainda hoje costuma-me dizer que eu já na altura... todos os miúdos tinham aquele bibio e o chapéu, quando dizerem, não sei o que mais, e ela diz-me que já na altura eu era o único que usava o chapéu ao contrário no recreio, de todas as crianças que estavam lá no colégio. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer, eu via todos com o boné para a frente e metia o meu para trás. É uma coisa banal pôr o boné para trás, não é? Hoje em dia toda a gente põe o boné para trás, mas na altura isso já queria dizer alguma coisa, já é algum sinal em mim que eu via tudo igual. E a minha primeira opção era fazer uma coisa diferente ao que os outros estavam a fazer. De forma perfeitamente inconsciente, né? Na altura. Mas... Tiveste depois, então, do Black Label e do Preto no Branco, gente da minha terra, primeiro em Portugal e depois na Europa. Como é que surgiu a proposta de andares, em primeiro lugar, por Portugal e a visitar as várias regiões do país e fazeres humor sobre elas? Como é que surgiu toda essa... Pá, primeiro surgiu, a ideia foi ao contrário. Surgiu primeiro a minha proposta, que era um sonho já de há muitos anos meu, de fazer um programa na Europa. Fazer um programa de viagens e que fosse exatamente o contrário de todos os programas de viagens que eu estava farto de ver, que é tudo muito bonito, é tudo muito giro e as cidades têm só qualidades, e os alemães, e os franceses, os italianos são todos muito bons. E eu vi esses programas como todos nós víamos durante anos, e sempre tive o sonho. Eu também sou um grande fã do Gonçalo Cadilho, do escritor de viagens, e pá, li imensos livros do Gonçalo Cadilho e sempre me despertou aquela ideia, pá, não há nada mais, pá, mais divertido, não deve haver nada melhor do que andar pelo mundo a viajar e ganhar dinheiro com isso e ser o nosso trabalho, porque eu adoro viajar, sempre adorei viajar. E então começou a despertar em mim essa vontade de fazer um programa de viagens, mas dentro do humor e dentro do meu humor. E quando propus isso, quando finalmente surgiu a oportunidade, há bocado estavas-me a perguntar se calculava que ia ter sucesso, este sucesso. Quando estreou o Preto no Branco, eu e o Buxeri na altura tivemos uma conversa e o Buxeri dizia, pá, isto não vai ter audiência nenhuma, porque isto é um humor muito agressivo e os portugueses rejeitam tudo o que é novidade e não sei o que mais, porque como hoje em dia já se sabe, depois do Ídolos e não sei o que, o Pedro é um grande crítico de televisão, de televisão, e acima de tudo é um grande crítico do comportamento dos portugueses. E ele já na altura me dizia, pá, os portugueses reagem mal a tudo o que é novidades, por isso não esperes grandes audiências, isto não vai ter grande sucesso, mas eu acho que este programa é giro e bora lá fazer. E depois, para surpresa dele, e maior ainda minha, porque lá está, como eu apontava, e era o que me diziam, que isto é um nicho de mercado, que não há audiência para este tipo de humor, ou que os portugueses não estão preparados para um humor tão agressivo e não sei o quê, eu próprio pensava, ok, então se calhar não estão, mas há aí meia dúzia de milhares que gostam e é esses que eu vou tentar ir buscar. E depois, para nosso espanto, o programa teve para aí 5 semanas seguidas, sempre no dia que passava era o programa mais visto do canal, e era um programa de 8 minutos, nem sequer tinha um grande poder de na grelha para conseguir atingir isso, e conseguiu. Epá, e nós logo aí, nós a meio da série, eu e o Pedro vimos que pronto, que aquilo estava, as pessoas estavam a... Até pela polémica que aquilo gerava, havia pessoas que viam para não gostar. Também há esse tipo de público. Há pessoas que dão audiência porque não gostam de mim, então vêm há quem vê para não gostar das coisas, para odiar e não sei o quê. É ótimo, dão uma audiência também, como aos que vêm para gostar. E nós a meio Pronto, o Pedro sugeriu-me fazer uma segunda série logo do Preto no Branco, com temas diferentes. E eu, que já estava há tantos anos com aquela pancada de fazer um programa de viagens, sugeri-lhe fazer isso. Fazer o Gente da Minha Terra Europa. E foi o Pedro, na altura, que me disse, pá, ok, parece uma boa ideia, mas faz primeiro em Portugal, faz mais sentido e tal, e é mais giro fazer, analisar primeiro o teu país e depois podes fazer esse. E foi isso que aconteceu. Fiz primeiro cá. E a nível de orçamentos e tudo mais, foi tudo muito, muito contado ao tostão, ou tinhas claro. Liberdade para... Claro, não, tinha a liberdade para comer maçãs e estar calado e gravar o que tinha a gravar. Pá, a questão do orçamento, ainda agora falei nisso, saíram agora as nomeações dos troféus de CTV 7 dias, e o Gente da Minha Terra foi nomeado com programas que... Pá, custa se calhar o mesmo fazer um episódio desses programas, ou se calhar até mais do que me custou a mim fazer uma série pela Europa inteira, com 9 países. E isto para mim é a minha grande vitória, pegar em alguns milhares de euros e ter ido a 9 países duas vezes, que foram duas séries. E depois, pá, aqui entrou em campo. Os orçamentos foram sempre subindo, na SIC Radical, foram sempre subindo. O orçamento do Preto no Branco, na altura, foi uma coisa ridícula. O Gente da Minha Terra já foi um orçamento para a realidade da SIC Radical mais aceitável, e depois foram sempre subindo alguma coisa de programa para programa. Eu hoje vou ter uma reunião com o Xerida aqui um bocado, espero que continue a subir o orçamento no próximo programa. Mas sim, pá, foi sempre, acima de tudo, muito trabalho meu e de algumas pessoas que colaboraram comigo, a arranjarmos hotéis para não pagarmos hotéis, a tentarmos acordos com restaurantes para não pagarmos alimentação, tanto em Portugal como depois no resto da Europa. Epá, e a não pagar muito bem às pessoas que trabalharam comigo. Ainda agora fiz-lhes um agradecimento depois desta nomeação, porque de facto sem eles, sem o Alberto na realização, sem a Renata que esteve comigo agora na produção no início desta segunda série, o António Barbô, que foi o nosso editor sempre, o António Freitas, que fez os grafismos, todos eles trabalharam a receberem menos do que estão habituados a receber para fazer outros trabalhos, percebes? Também acreditaram todos eles um bocado no produto também que estavam a fazer. Também viveste dessa ajuda, desses contactos, sim, que tiveste. Sim, e eu próprio, eu nunca me queixo, nunca me queixo de dinheiro, nunca me queixei de dinheiro na SIC Radical. Uma coisa é eu dizer, pá, gostava de ter mais dinheiro para fazer isto ou aquilo, mas eu nunca fiz nada com maus modos, nem nunca me queixei, nem nunca disse, pá, por este dinheiro não esperes melhor, nunca tive esse tipo de atitude. Se me perguntas se eu devia ter ganho mais pelo que fiz, pá, claro que sim, mas é óbvio, não é? Isso é evidente. Até porque muitas vezes fui eu que tive que escrever tudo sozinho, tive que produzir, fazia, ia, eu gravava eu, era o que apresentava, não é? Tive que fazer grande parte do trabalho. Mas pronto, ganhei o meu dinheiro, não, nunca considerei que tinha sido explorado ou não, as regras também estavam sempre, tiveram sempre presentes desde o início, percebes? Os orçamentos foram apresentados, eu tentei arranjar parcerias ou patrocínios. Patrocínios em dinheiro é muito difícil com o humor que eu faço alguma marca associar-se e querer investir. Mas também é algo que eu sabia desde a primeira hora, por isso nem nunca sequer fico desiludido quando tento algum patrocínio e afinal não dá. Já estou mais ou menos à espera. E pronto, pá, nunca... Estou sempre contente. Ainda agora há sempre a grande questão e... De cerca de um ano e tal para cá, como os programas têm audiência e têm impacto cá fora, e eu noto as pessoas na rua e online, e cada vez mais gente vem ter comigo e me dá os parabéns, e há muita questão das pessoas me perguntarem se eu quero ir para a SIC, quando é que passo para a SIC, ou para um canal jornalista, ou isto ou aquilo. Pá, todos nós queremos ter melhores condições de vida e ter, acima de tudo, no meu caso pelo menos, acima de tudo para mim, mais dinheiro ou mais orçamento para fazer programas que eu tenho na cabeça e que precisam de mais orçamento para serem feitos. Pá, mas acima de tudo, eu só quero que isso um dia aconteça se estiver associado ao humor que eu faço, percebes? Estar a deixar de fazer o humor que eu faço para ganhar mais dinheiro ou para ir para outro canal, pá, não faz sentido para mim. Não faz sentido absolutamente nenhum. Por isso eu estou farto de dizer, se eu tiver mais 10 ou 20 anos na SIC Radical e tiver os orçamentos que tenho tido para fazer os programas que eu quero fazer e como quero fazer, porque me dão liberdade total, pá, está ótimo, está perfeito. E falando no Gente da Minha Terra Europa, tu falavas na questão dos acordos e tudo mais, Tu referiste numa entrevista com o Salvador Martinha, já no final da série do Gente da Minha Terra Europa, sim, que contactavas os hotéis dos países onde ias e mandavas toda a informação e tudo mais, mas comparaste esse teu caso a um caso de uma senhora que tinha feito uma vida absolutamente fantástica, sim, enganando todas e mais algumas, sim, marcas. Nunca te aconteceu um hotel recusar-se a dar-te o apoio para lá estares na estadia por pensar que tudo aquilo fosse uma enorme burla? Opa, sim, eu para conseguir um hotel tinha em média tipo 40 recusas. O que nós fazíamos, por exemplo, isso foi um trabalho na primeira série que fui eu que fiz. Porque eu quando falo do orçamento falo disto. A maior parte dos humoristas, para não dizer todos, pá, fazem um programa, entregam a produção a uma produtora e estão sossegados em casa. Às vezes até têm quem lhe escreva e quando chega a data para irem filmar ou apresentam-se num estúdio ou apresentam-se onde tiver que ser e fazem parte deles ou também há outros que obviamente também escrevem, mas garanto que não há mais ninguém a ligar para hotéis ou a enviar 70 e-mails para hotéis de Paris. E eu na primeira série tive que fazer isso. Quando eu te digo que as regras estavam definidas desde o início, as regras existem. Ou tu ou fazes com o orçamento que tens e crias alguma coisa, mesmo sabendo que estás a ter trabalho que não é teu, ou sabendo que estás a ganhar menos dinheiro do que devias, pá, ou ficas em casa sem fazer nada e nada acontece. E não estava aqui sentado se não tivesse feito eu esses contactos. E, por exemplo, na primeira série aconteceu isso, pá, é muito simples. Defini um e-mail básico, os contactos todos da SIC, os meus contactos, explicar que era um programa de viagens, que era uma coisa séria, que era um programa bem-humorado e tal, mas um programa de viagens. Ofereci-lhes as contrapartidas que na altura todos aceitaram, que era 30 segundos de exposição do hotel no programa, a gravação de umas cenas e tal, e o cartão no final, pá, que é o que todos os programas de viagens normais fazem. Expliquei qual era a audiência do canal e qual era a audiência online também que podiam esperar. Expliquei que era para os jovens dos 18 aos 35, que era o target do programa, que se calhar é o target que interessa mais ao hotéis, porque é o público mais viaja em Portugal e que poderia ver o hotel e dizer, olha, este sítio é fixe, moro para aqui também. Não perguntes que margem de sucesso é que os hotéis que colaboraram comigo tiveram, mas garanto que têm. Ainda agora tivemos a fazer uma temporada no Porto Stand-up Comedy e tivemos o apoio do Grande Hotel do Porto. Ainda ontem um amigo meu perguntava-me qual é o benefício para esse hotel oferecer-vos os quartos. Pá, eu disse-lhe tudo. Nós passamos o dia, para além de referirmos o hotel nas nossas comunicações, pá, em cima nos quatro, são milhares de pessoas que apanham com os Facebooks e com os Twitters e não sei o quê, que apanham as nossas comunicações. Pomos fotos no não porque nos obrigam, realmente o Grande Hotel do Porto é um bom hotel. E ainda agora estou aqui a falar do Grande Hotel do Porto, ou seja, os hotéis acabam sempre por ter é um quarto ou dois quartos durante dois ou três dias, ou no caso do Porto é um dia, e nestes hotéis eu só contactava hotéis de 5 estrelas e de 4 estrelas, porque também são os hotéis que têm visão comercial para perceberem que de facto ceder um quarto durante 3 ou 4 dias não custa nada e o benefício que podem ter é imenso. Pronto, foi assim, mas lá está, é muito simples, Paris, vais ver quantos hotéis há, 4, 5 estrelas, 80, mail para os 80, e os que responderem, tu depois logo decides qual é que é melhor e qual é que escolhes. E a nível da metodologia do Gente da Minha Terra Europa, como é que tu fazias? Tu fazias os países de seguida, ou voltavas a Portugal e voltavas a viajar, e mais ou menos quanto tempo é que passavas em cada país para gravar cada um dos programas? Na primeira série cometi o maior erro. Cometi um erro que é muito usual em pessoas com pouca experiência em televisão, que é quando tu tens um sonho e quando tu pensas muito tempo ou muitos anos em fazer determinada coisa, tu estás tão submerso nas tuas ideias e naquilo que queres fazer que isso sobrepõe-se àquilo que depois pode ser a qualidade do que vais fazer ou o resultado final ou a melhor maneira de chegar a um bom resultado final. E eu, na altura, a ideia romântica que tinha era pegar numa mala e ir com o realizador e com uma câmara pela Europa fora, de seguida, fazer os países todos. Porque essa era a minha ideia romântica de um viajante, lá está, das cenas do Gonçalo Cadilho, que também partia e ficava um ano fora. E pronto, e foi isso que eu fiz, e foi um erro tremendo, porque fiz 5 semanas seguidas, 9 países, sempre a gravar. Epá, e é uma estupidez. É uma estupidez porque o cansaço começa-se a apoderar de ti. Pois tu tens as datas, eu tinha as datas todas marcadas, tinha os hotéis todos marcados e os voos e as viagens de comboio todas marcadas, marcado tudo por mim. Epá, e por muito que eu ainda ali no meio desse um dia ou dois para descansar, descansei em Amsterdão, depois voltei a descansar em Roma, um ou dois dias, tu à terceira semana ou à segunda semana, e ainda por cima sabes que são cinco, tu já estás com um grau de cansaço. É normal todos os dias a filmar das 9 da manhã, às 10 da manhã, até à noite, e depois há aquele dia em que vais sair, também tens de filmar à noite, ou queres ir beber um copo, e o dia acordas e estás cansado, mas tens de cumprir aquele ritmo, porque senão o programa não é feito, e tens de cumprir a tabela dos horários, dos aviões e dos hotéis, porque se chegas um dia mais tarde a um país, pá, já engataste ali o esquema para os outros países todos. E pá, foi muito cansativo. E há episódios que sofreram com isso, há episódios que eu não gosto nada, porque eu estava muito cansado. E levava o guião feito dos países todos, mas uma coisa é ter o guião e depois estar com disponibilidade mental para nos países ver o que é que há mais para fazer e que coisas de improviso é que podem ser feitas. Outra coisa é estar num grau de cansaço em que, pá, tens mesmo que despachar o guião para garantir aquele episódio, mas não aproveitas, nem aproveitas a estadia em termos de programa para o que podias fazer, e acabas por aproveitar também para ti, para conheceres as coisas ou para te divertires minimamente, porque estás cansado e não há tempo. Mas chegaste a ficar mesmo saturado e a pôr em causa não, que tu pensaste? Nunca pus nada em causa, mas houve cansaço. E depois também houve cansaço estar 5 semanas com o Nuno Alberto. Eu desafio qualquer pessoa neste mundo a estar 5 dias com o Nuno Alberto, de manhã à noite, para depois ver o que é estar 5 semanas com ele de manhã à noite. E há também esse cansaço, mas isso é natural. Pá, 2 pessoas ou 3 pessoas. Eu já uma vez fiz uma viagem com mais 3 amigos também pela Europa por 3 semanas, e à segunda já estávamos todos fartos uns dos outros. Isso é natural também, faz parte também do cansaço. Mas é um erro fazer isso, para, não arrependo a ninguém. E para a segunda temporada amadureceste, o que é que mudou? Já mudou logo isso, fiz 2 países cada vez, ou 3, em alguns casos 3. E correu muito melhor nesse aspecto, porque quando eu gravei os 3 primeiros, depois quando fui gravar os segundos 3, a segunda viagem que fiz, voltei a Portugal, pá, ou seja, o 4º episódio eu já estava outra vez com um estado de espírito e com uma moral completamente, pá, completamente nova, e estava completamente a zeros de cansaço, ou seja... Foi muito melhor, e depois gravei mais os outros 2, e depois foi também o tempo de intervalo. Eu lembro que a primeira viagem que fiz foi para aí em julho, depois voltei a ir em setembro, e depois só voltei a ir à Polónia e à Noruega já em abril do ano passado, 2012, ou seja, passaram quase 6 meses, já estava o programa no ar, e eu fui gravar os 2 que faltavam. E isso também é bom, porque na segunda série já não tanto, porque a gente já sabe mais ou menos o esquema da série. Mas é sempre bom tu fazeres, neste caso, 2, 3 programas, ver, está montado, ver o que é que pode ser melhorado, e depois tens a oportunidade de ao 4º episódio ou ao 5º, já teres visto o 1º e o 2º e perceber o que é que podes melhorar. Isso também é bom. E pronto, foram essas as diferenças. E os próprios portugueses com quem tu estavas nos programas, eras tu que contactavas? Como é que conseguias chegar até eles? São amigos teus? Não, quase nenhum. Um ou outro calhou ser conhecido. Itália, Rafaela, aqui em Maradona e em Barcelona, mas de resto era tudo pessoas que eu descobria, ou como alguém me dizia, olha, ali em Munique há lá um português que tem um restaurante, mas é porreiro, devias falar com ele. Pedi, na altura usei o meu Facebook para me sugerirem portugueses que conhecessem, porque a gente tem amigos a estudar ou a trabalhar no estrangeiro, e quando fiz os contactos, pá, foi assim. E agora na segunda série cortei um bocado com isso, porque era um momento morto do programa e quisemos cortar isso, mas mesmo assim ainda tive algumas participações, mas também fui eu que, pessoas que me disseram, ou fui eu que descobri as pessoas. E a abordagem das pessoas no estrangeiro, é mais fácil tu pedires uma pessoa para aparecer do que cá em Portugal? As pessoas são mais dispostas a aparecer? Não, é igual. Ou a câmara também intimida? Não, pá, não. Nunca notei... Pá, nunca notei nenhuma dificuldade especial. Até no programa em Portugal, que ninguém quase me conhecia. E tive pessoas... Pá, tive o Paulo Gonçalves, tive o Rui Veloso, tive a Fátima Lopes, tive imensa gente que foram convidados para o programa em Portugal, porque aquilo tinha sempre um convidado por região. E as pessoas aceitaram na altura... Se calhar talvez porque não me conheciam, é que aceitaram entrar no programa. E pá, e no estrangeiro ainda mais que faz facilidade. Quem está a trabalhar fora, ou quem está a estudar fora, vê a presença de um canal de televisão português e de um humorista ou de um jornalista ou de que é que seja e a vontade de falarem com essa pessoa, pá, não há ninguém que imediatamente não queira, pá, não queira falar e não queira contar a sua experiência. Até porque são pessoas, às vezes, já estão há muitos anos fora e não têm assim tanto contacto quanto isso, principalmente com os mídia portugueses. E eu posso dizer que não estou a pensar fazer agora mais nenhum programa do género, por isso estou à vontade para falar. As pessoas que entraram, que apareceram no Gente da Minha Terra Europa, pá, perderam, não perderam nada com isso. Eu ainda este ano estive em Amsterdão e fui lá ao restaurante do Kim, que foi o português que eu entrevistei, o Sr. Kim, que é o dono de um restaurante português em Amsterdão. E eu já não ia lá há 2 anos. Pá, ele fez-me uma festa enorme e teve-me a dizer que, pá, que eu não fazia ideia da quantidade de pessoas que iam a Amsterdão e que iam lá, portugueses, e que iam lá ao restaurante porque tinham visto no Gente da Minha Terra que havia um restaurante português em Amsterdão. Então ele estava, ofereceu-me o jantar e tudo o que eu quisesse e mais, e não quisesse, porque estava encantado a quantidade de portugueses que no espaço de 2 anos apareciam lá a dizer que tinham visto o restaurante da televisão. Por isso é sempre bom para eles também. Eu falava também na questão dos habitantes dos próprios países. Vocês gravavam alguns separadores, ah, a dizer, sim, eu gosto da Gente da Minha Terra. Faziam também algumas brincadeiras. Era fácil ir ao pé das pessoas? Sim, assim, até porque as pessoas não sabiam o que é que estavam a fazer. Muitas vezes não sabiam o que é que estavam a dizer. E isso era quase sempre o Nuno Alberto que fazia. Que eu não, nunca era eu a fazer esse tipo de contactos. Era o Nuno Alberto que contava com a câmara, que ia diretamente às pessoas, ou como ele via algumas pessoas que estavam, queriam dar um bom boneco para aparecer, ou para um separador, ou não sei o quê, e ou punha a dizer welcome to não sei o quê, ou punha a dizer venham-se para a minha cara, em português, sendo que ser violada. Há uma cena absolutamente espetacular que é no bairro gay de Amsterdão, sim, dizer o início e o malato. As pessoas não perguntaram quem era o malato. Epá, isso aí... isso foi uma ideia minha, estava no guião, inclusivamente. Porque eu sabia que havia essa rua gay em Amsterdão e eu pensei, na altura tinha arrebentado aquela polémica, tinha aparecido aquela fotografia do malato em tronco nu numa discoteca em Madrid. Gay, madrilena, exatamente. E eu pensei, pá, seria interessante, e ele tinha dito na altura, não, isto fui eu, estava com calor e tal. E eu pensei, pá, seria interessante criar aqui uma situação em que ele também fosse muito conhecido na rua gay de Amsterdão. Pá, e chegámos lá e falámos com eles, entramos, estivemos lá nos bares, aquilo por acaso é uma rua engraçada, e dissemos que era um apresentador de televisão em Portugal, pá, que gostava muito de Amsterdão, e para eles mandarem um alô só na câmara, e eles todos acharam piada e fizeram. E não questionaram nada mais que isso? Não, pá, ninguém questiona nada, mesmo nos hotéis, não questionam, dizem que eu digo que é um programa de viagens e é. Eu não tenho que estar a explicar se é um humor, se é mais agressivo, se é menos agressivo, e pronto, e não questiono nunca. E aquilo que te deu mais gozo, agora fazendo o balanço, foi teres conhecido o teu país de uma melhor forma, ou foi teres cumprido esse sonho de viajar pela Europa e fazeres aquilo que mais gostavas? Opa, sem dúvida que foi cumprir o meu sonho de fazer o programa que eu há anos queria fazer, que era andar pela Europa a viajar e sentir-me o Gonçalo Cadilho do humor negro. Era o que eu sempre queria fazer. E agora estou um bocado numa fase. É sempre difícil quando tens. Eu tinha dois grandes sonhos, que era encher uma sala, uma grande sala, ou uma grande audiência num espetáculo meu de stand-up e fazer esse programa. E já fiz as duas coisas. E agora estou um bocado a ver o que é que vou fazer a seguir. É sempre difícil quando tu cumpres um sonho, depois a seguir. Tu vá, o que é que vais fazer agora a seguir? E tens que pensar nisso. E eu estou agora nessa fase, estou a pensar o que é que vou fazer a seguir em televisão. E em relação aos espetáculos ao vivo, fiz o que qualquer atrasado mental faz, que é quando cumpro um sonho, tenta meter um mais difícil em cima até falhar. É isso que estou a fazer. Que é, eu queria esgotar, na altura fiz o Black Label em abril de 2012, que passou agora na Radical, no Coliseu, e defini uma lotação de 450 pessoas para o Coliseu e consegui ter essas 450 pessoas. Então marquei agora para dia 13 de fevereiro outro espetáculo na Sala 1 de São Jorge, que são 750, e até lá tenho que colocar 750 pessoas. E como é que está a correr até agora? Achas que está no bom caminho? Não sei, pá, eu ainda não tenho cartaz. Está no bom caminho. Está tudo como eu sempre costumo fazer as coisas. Muito em cima dos velhos. Que é 15 dias da data, eu dizer, bem, vamos lá fazer alguma coisa para isto acontecer. Não, o espetáculo está praticamente preparado, eu sei. Ainda não... não tratei da parte da escrita, mas é um espetáculo que está mais ou menos montado, porque é um bocado o melhor do que eu estive a fazer neste último ano e meio em stand-up comedy. Então essa parte está mais ou menos dominada. Eu tenho o cartaz, vou fazer a fotografia esta semana e o cartaz vai estar pronto para a semana. Os bilhetes vão estar à venda no final desta semana. Vai ser dia 13 de fevereiro, às 22h30, na Sala 1 do São Jorge, que é o dia dos meus anos. E é o presente que eu peço às pessoas que me ofereçam, é que vão ver o meu espetáculo. Vai ser giro, ainda estou a decidir se vou outra vez filmar ou não, para voltar a passar na SIC Radical. Mas é um espetáculo, eu gosto mais deste espetáculo do que do Black Label. É mais pessoal para mim, é um espetáculo que me diz mais, tem mais a ver comigo como pessoa. E pronto, e é isto que eu vou continuar a fazer até me espetar ao comprido, até um dia querer ir para a sala 3 mil pessoas e ter 300 e dizer devia ter parado. Mas tu próprio tens noção que a tua projeção neste momento garante... Não sei se garante, não sei. Vou descobrir dia 13, eu depois mando uma mensagem a dizer se garante ou não. Não sei, pá, nós temos que continuar a fazer coisas, não há outra hipótese. Eu gosto sempre do risco de falhar, percebes? Eu acho interessante o risco de falhar. A cena de estarmos acomodados ou estarmos a fazer uma coisa para baixo, a seguir a fazermos uma maior, acho que não faz muito sentido. E neste caso, depois de ter tido 450 pessoas no Coliseu, pá, tive um ótimo feedback das pessoas que foram. O espetáculo e o documentário passaram agora há cerca de um mês na SIC Radical. Eu já tinha este espetáculo pronto para fazer e queria fazê-lo agora, antes de arrancar a nova temporada de LX. Pá, e eu tenho boas relações com o São Jorge. Pá, por que não fazer ali naquela sala? Se calhar não vou conseguir encher, mas pá, é a vida. A minha perspectiva é encher. E acho que vou conseguir. Se não conseguir também, tiverem 400 pessoas, para 500, ótimo, desde que as pessoas que vão e que se divirtam, vai ser giro, vai ser uma boa noite. E também eu gosto de fazer este tipo de coisas, em stand-up eu acho isso importante. Eu estou sempre a criar stand-up comedy, crio muito, e o LX ajuda, porque nós ao fazermos temporadas diferentes por ano, estamos sempre também a mudar as nossas atuações, e ajuda à criação, não é? Obriga-nos a criar e depois acabamos por ter muita coisa. E eu gosto de fazer as coisas um bocado por temporadas e por fases. O stand-up para mim é uma coisa muito pessoal. Reflete muito a minha vida e o meu estado de espírito naquela altura. E eu não gosto de arrastar muito, por exemplo, andar a fazer um espetáculo, a mesma coisa durante 4 ou 5 anos. Para mim não tem muito sentido. E eu sinto que encerrei agora uma fase que fecha também um estilo de coisas que eu disse no último ano e meio. E eu vou um bocado agora fechar, o dia 13 vou fazer este espetáculo que se vai chamar Punchliner. E eu acho que nunca mais vou fazer espetáculo em Lisboa. Por isso, quem quiser ver, é dia 13. É um fim de ciclo, praticamente. Sim, fim de ciclo, não é, sim, ciclo pessoal, percebes? Sim, sim, sim. Como é um espetáculo, por exemplo, Black Label era muito temático. Era o Holocausto, a fome em África, a homossexualidade, a religião, a pedofilia. Este espetáculo é totalmente sobre mim e os meus relacionamentos com mulheres e como é que eu vejo ser solteiro, estar casado... Como é que eu vejo isso tudo, como é que eu vejo o meu crescimento e também a cena se eu preciso sair à noite e ser conhecido, tem muito a ver com estes últimos 2 anos da minha vida. Que tem a ver vai estar um bocadinho contigo próprio. Não, sim, eu uso bastante isso. No Black Label não se notou muito isso, como eu te disse, era temático, era muito pouco sobre mim. E este espetáculo é quase 100% sobre mim. E pronto, eu estou numa nova fase, estou a viver novas coisas da minha vida, tanto pessoal como profissional, e por isso quero fechar, estou com vontade de fazer, mas não iria ter vontade de continuar a fazer aquele espetáculo muito mais vezes. Por isso vou fechar, provavelmente vou gravar e fecho em Lisboa. O teu habitat natural, sendo assim, é os palcos, é onde tu verdadeiramente te sentes bem. É o que eu gosto de fazer, para já por causa disso, porque para já é o que eu gosto mesmo de fazer. É o contacto com as pessoas que te faz gostar. Eu não gosto muito do contacto com as pessoas. Não. Eu não gosto nada dos artistas, às pessoas. Pá, eu vou dizer uma coisa muito polémica, eu não quero saber de pessoas. Eu gosto muito que venham, que se riam, que gostem. Eu trabalho para as pessoas. Sim. Epá, mas nada daquela cena, o contacto com as pessoas, epá, não. Tanto que eu nem sou de contactar muito com as pessoas no palco. Eu não falo quase com pessoas, as pessoas não falam muito comigo, porque eu também sou esse tipo de espectador. Eu quando vou ver stand-up comedy, eu não vou para lá mandar bocas, nem falar, nem fazer perguntas ao gajo que está em palco. Vou para me rir. E eu ofereço essa possibilidade às pessoas que vão, de se quiserem, de se rirem com piadas. Pá, e é só, com piadas, pronto, claro que tem muito pessoal e que às vezes são coisas 100% de verdade o que eu estou a dizer. Só que pá, pode acontecer terem ter piada ou não. Agora, nem sou muito desse contacto, estar a falar com as pessoas e de usar o público para como parte do espetáculo, não sou muito de fazer isso. Mas pronto, eu trabalho para pessoas, gosto que as pessoas gostem, mas acima de tudo eu sempre fiz isso. As minhas piadas, eu primeiro eu acho piada e faço para mim. E depois espero que haja mais gente a achar também piada. E pronto, e tem sido isso. Mas estar no palco é para ti é como uma terapia ou é algo que alimenta o teu ego? É algo... Ah, sim, isso sim, é algo que alimenta o meu ego, mas isso é comum a todos os humoristas. Os humoristas são show-offs autênticos. E a parte do palco é a parte que todos os humoristas gostam. Se houver muitos nervos e grande descontrole emocional antes de entrar em palco, é pá, então se calhar mais vale não fazerem, porque o humor não está associado a esse sofrimento nem a nervos. E eu vejo, por exemplo, nós os quatro, nenhum de nós está nervoso nem ansioso. Não, há aquela ansiedade, tipo, de entrar e fazer bem, ver se está tudo ok, embora aí. Agora, aqueles nervos, ai, vou ter que ir, sou a seguir. Pá, isso não existe entre nós no grupo e eu acho que isso não deve existir em nenhum humorista. Se um humorista tiver isso, é pá, então não faça. Porque o stand-up comedy não tem nada a ver com esse estado de espírito antes de entrar em palco. Nós estamos sempre desejosos de entrar e desejosos que chegue a nossa vez. E tem a ver com isso, porque todos os humoristas são crianças e querem dar nas vistas e querem ser engraçadinhos e querem a aceitação e o stand-up tem a parte que me agrada mais a mim é a capacidade de eu fazer uma piada hoje, porque a parte que eu gosto mais de stand-up é a parte da criação também. Não é que eu gosto mais, mas é uma das que eu gosto mais, é a parte em que estou em casa e estou a criar e estou, epá, isto é muito engraçado, ou isto, deixa eu ver se me lembro desta história que me aconteceu, como é que eu posso tornar isto mais engraçado para contar esta história ao público. E na parte da criação é muito gira. E depois a cena de, no dia a seguir, se for preciso, no dia a seguir nós termos criado, podermos ir perante um público e fazê-la e contar a história ou contar a piada e ter na hora a aceitação ou não do público. E isso é a parte que eu gosto mais, é essa coisa mais imediata. E depois eu acho que o stand-up comedy é a arte mais honesta do mundo, porque é um gajo com um microfone e com, pá, 50 sem pessoas, rede, sem nada, só com um microfone. É um gajo e um microfone, não há ali, pá, grandes show off, não há nada. E depois tem uma audiência, pode ser de 50 pessoas ou de 5 mil a dizerem-lhe se tem espiado ou não. Sim, sim, e eu gosto muito disso. Faltam cerca de 5 minutinhos para acabar o nosso programa. Aquilo que eu te perguntava era projetos futuros, já sabemos o teu espetáculo a 13 de fevereiro, poderemos ver e assistir a um regresso à televisão? Epá, sim, vou sair daqui e vou ter uma reunião a seguir para falar sobre isso. Há saudade da tua parte? Epá, sim, eu aprendi a gostar de fazer televisão, eu comecei a fazer, não gostava muito no início, no preto e no branco não era nada que eu quisesse fazer, nem que desejasse muito fazer, mas depois com o passar do tempo comecei a apreciar e comecei também a fazer melhor e a dominar melhor as técnicas e saber como é que é de programar melhor os meus programas. E por exemplo, eu durante o ano passado não fiz nenhum programa, terminei as gravações de Gente da Minha Terra no início do ano, o programa acabou perto do verão e eu ainda não fiz mais nada em televisão desde aí. E sim, agora estou com vontade de fazer uma coisa nova e diferente. E em poucas palavras, quem é o verdadeiro Rui Sinal de Cortes? Como é que tu te definirias no questionário da Casa dos Segredos? Epá, se não conseguia definir, não me conseguia definir neste tipo. Não, pá, sou a pessoa que esteve aqui na última hora. Eu gosto muito deste tipo de conversas. Sentes-te mais verdadeiro quando estás desprendido daquelas amarras do humor negro? Não, porque eu nunca estou desprendido. Isso é o que eu sou, percebes? Eu nunca... Mas não exageras. Não é essa hiperbolização de... Opa, o verdadeiro Rui Sinal de Cortes está no documentário Blackstage. Não sei se tu viste o documentário. Não. que agora está no YouTube. A SIC Radical passou agora o espetáculo, Black Label, e eu estive a gravar um documentário com o Filipe Homem Fonseca, que foi o realizador desse documentário, durante essa semana que eu fiz o Coliseu do Porto e de Lisboa. E o verdadeiro Rui Sinal de Cortes está nesse documentário. É exatamente o que eu sou, o que está ali. E é o que eu fui nesta última hora. Eu estava a dizer, eu gosto destas conversas, não gosto de estar sempre armado em palhacite e há espaço para tudo. Isto para mim é muita cedo. Eu também não funciono bem. Isto para mim é tipo 9 da manhã, para uma pessoa normal. porque eu deito-me tardíssimo e eu tive que pôr o despertador para estar aqui hoje a esta hora. São 3:30, meu Deus. E por isso estou sempre, eu até às 4:05 da tarde estou muito a zen, não há piadas, não há nada. Depois à noite lá vou cozinhar e depois começo a beber o meu copo de vinho e animo. Mas eu gosto destas conversas sérias, entre aspas, tipo, conversar normalmente sobre as coisas. Não estar sempre a... Não gosto nada de humoristas, sempre a fazer piadas e serem parvos. Não tenho paciência. Gostas de mostrar o teu lado mais humano enquanto não é gostar, é natural para mim. Porque estás-me a fazer perguntas normais, eu estou a dar respostas normais. Não vou estar aqui. Pode haver uma piada, percebes? Sim, por sim. Não sim, sim. Mas pá, prefiro isso do que estar só a dizer disparates e a pessoa que ouviu a entrevista fica a saber o mesmo do que quando começou a ouvir, percebes? E depois eu já tenho DVDs, tenho livros, tenho palco, tenho televisão para fazer rir. Quando há estes momentos, gosto de falar mais normalmente. E onde é que nós podemos contactar-te? Através do Facebook? Através do Facebook, sim. Através do Facebook. Tens também o teu site. E pronto, pá, neste momento... Tens os teus DVDs também, não é? Lancei o meu livro agora em dezembro. Durante este mês de janeiro está a ser colocado nas FNACs e nessas plataformas todas. Em todo o caso, se quiserem encomendar o meu livro, que há muitas que têm recebido mensagens, pessoas que não encontram, vão a www.chiadeeditora.com e podem encomendar diretamente, sem custos, recebem o livro na vossa casa. É a maneira mais fácil. E pronto, dia 13 de fevereiro, às 22:30, São Jorge, Punchliner. É isso mesmo, foi o nosso convidado Rui Sinel de Cortes, foi o primeiro programa das Conversas de Esquina de 2013. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Muito obrigado por estarem desse lado. Voltamos no próximo sábado. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Chevrolet Terror.